Com grande alegria, estamos a falar de um espaço onde a Direção Regional de Cultura e os seus técnicos investiram muito do seu saber, muito do seu apoio técnico, num processo obviamente conduzido com o apoio do município de Oliveira do Hospital, e que sinaliza de certo modo aquilo que se pode fazer em torno do património, que se por si já era relevante, obviamente, e isso não pomos em causa, faltava-lhe, porém, esta dimensão de interpretação de território e de proximidade às histórias que estas pedras guardam. E, portanto, o dia de hoje sinaliza o trabalho muito intenso de todos estes organismos, de muitos investigadores, e na prática representa o culminar de 30 anos praticamente de processo de investigação, que é agora devolvido às comunidades, sejam elas comunidades especialistas ou o público em geral, que tem, por força deste centro de interpretação das ruínas, tem agora uma proximidade e uma ligação afetiva às histórias que aqui são guardadas, muito mais relevante do que teria sem o centro de interpretação. Porque há instantes dizia que as pedras são mudas. As pedras, todos os objetos são mudos. Temos de quando em quando a pretensão de que o objeto tem valor per si, de que é capaz de transmitir a informação que nele contém, mas efetivamente não é capaz. Cabe aos museólogos, aos conservadores, a todas as pessoas que trabalham com o património, conferir voz aos objetos, contarem as histórias que os objetos ocultam, e só aí, nesse momento, é que verdadeiramente se percebe a dimensão e a importância que esse objeto tem na história de uma comunidade, seja o que for que ele próprio represente. A interpretação, a educação, é o ato último e a razão última para a conservação. Não há razão para conservarmos património se não soubermos pô-lo a falar. E Oliveira tem trabalhado bem nesse sentido? Está a fazer um trabalho muito interessante. O município tem, de facto, um empenhamento particular na cultura, como se percebe. Não apenas nesta área, naturalmente, mas porque aqui estamos, fez um investimento bastante significativo, que não teria sido possível se essa estratégia não estivesse bem definida em termos municipais.